66, a página 621, capítulo 45, sucedida. A regeneradora Lia de Fogo e Cerúlia passaram juntas pela porta. Lia estendeu-me um grande copo de água. Não me pareceu tão fresca como a anterior. Agora sentia os dedos gelados de medo. A mulher, morena, também me trazia qualquer coisa. Estendeu-me um retângulo espalmado, com um cabo na ponta. Pensei que gostasses de ver, disse a regeneradora, exibindo um sorriso caloroso. A tensão jorrou toda para fora de mim. Não havia desconfiança ou temores, apenas simpatia, por parte das almas que dedicavam a sua vida à regeneração. Cerúlia passara-me um espelho. Levantei-o e tentei abafar uma exclamação de sobressalto. O rosto era o mesmo que recordava de San Diego. A cara, que na altura admitira como certa. A pele que me cobria a maçã direita do rosto era macia e aveludada. Se olhasse com mais atenção, via-a ligeiramente mais rosada que o moreno da face contrária. Aquele era um rosto que pertencia à nómada, à alma. Pertencia aqui, a este lugar civilizado, sem horror ou violência. Compreendi então porque me era tão fácil mentir a estas criaturas pacíficas. Sentia-me bem a falar com elas, porque compreendia a sua forma de comunicar e as suas regras. As mentiras podiam, talvez, correspondessem à verdade. Eu deveria estar a responder a um chamamento em qualquer parte, a ensinar numa universidade ou a servir à mesa num restaurante. Uma vida fácil e pacífica que contribuísse para o bem de todos. O que te parece? Perguntou a regeneradora. Parece-me perfeito, obrigada. De nada, foi um gosto poder curar-te. Voltei a olhar para a minha imagem, a reparar em detalhes que ficavam aquém da perfeição. O cabelo estava desidratado, sujo, com as pontas irregulares. Não tinha brilho. O sabão caseiro e a alimentação pobre respondiam por isso. Embora a regeneradora tivesse limpado o sangue do meu pescoço, este ainda continuava encardido com o pó avermelhado. Acho que está na altura de pôr um ponto final à minha odisseia. Vou recolher as coisas, murmurei. Costumas acampar muitas vezes? Sim, tenho feito ultimamente no meu tempo livre. Eu não consigo ficar muito longe do deserto. Deves ser destemida. Considero a cidade muito mais confortável. Não sou destemida, apenas diferente. O espelho mostrava-me os anéis familiares dos meus olhos cor de avelã. A auréola cinzenta escura, um círculo de verde musgo. E depois outro círculo em castanho, mel, a rodear a pupila. Subjacente a tudo, um brilho ténue, prateado, que refletia a luz e a ampliava. O Jamie, lembrou Mel com ansiedade, começando a ficar nervosa. Eu sentia-me demasiado confortável ali, e ela tinha a percepção de um outro caminho que se estendia à minha frente, e isso assustava. Eu sei quem sou, respondi-lhe. Pestanejei e virei-me para encarar os rostos amistosos atrás de mim. Obrigada, disse para a regeneradora. É melhor ir andando. É muito tarde. Se quiseres, podes dormir aqui. Não estou cansada. Sinto-me perfeita. A regeneradora exibiu um largo sorriso. Isso é um efeito do tirador. Cerúlia acompanhou-me até à saída. Quando coloquei o pé fora da porta, ela pousou uma mão no ombro. O meu coração começou a bater mais depressa. Ela teria reparado que a mochila que fora vazia agora estava repleta? Tem mais cuidado, minha querida, recomendou ela, com uma leve palmada no meu braço. Vou ter. Acabaram-se as escaladas à noite. Ela sorriu-me e regressou à secretária. Ao atravessar o parque de estacionamento, mantive o mesmo andar tranquilo. Desejava poder fazê-lo a correr. E se a regeneradora abrisse os armários? Quanto tempo levaria a descobrir que eles se encontravam meios vazios? O carro ainda ali estava, num nicho de escuridão criado pelo intervalo entre os candeeiros da rua. Parecia vazio. A minha respiração acelerou e tornou-se irregular. É evidente que tinha de parecer vazio, a ideia era mesmo essa. Mas os pulmões só se acalmaram quando vislumbrei uma forma vaga debaixo do cobertor, no banco traseiro. Abri a porta para colocar a mochila no lugar ao lado do condutor. Ela pousou com uma série de sons dissonantes que me reconfortaram. Depois entrei para o carro e fechei a porta. Não havia qualquer motivo para trancar as portas. Ignorei a pressa. — Estás bem? — sussurrou Jared assim que a porta se fechou. A sua voz estava reduzida a um som rouco, tenso, ansioso. — Shh! — proferi, mantendo os lábios o mais imóveis possível. — Espera. Passei de frente da entrada iluminada e acenei a cerúlea, retribuindo-lhe o gesto de despedida. — A fazer amizades? Já estávamos na estrada escura. Ali ninguém nos observava. Enterrei-me no banco. As mãos começaram a tremer. Podia dar-me esse luxo agora que tudo tinha terminado e que tinha sido bem sucedida. — Todas as almas são amigas — respondi, falando num tom de voz normal. — Estás bem? — perguntou ele de novo. — Estou regenerada. — Deixa-me ver. Levantei o braço esticado para lhe mostrar a linha fina e rosada. O espanto fê-lo suster a respiração. Ouvi o cobertor a mexer. Jared sentou-se e depois passou através do espaço entre os assentes. Tirou a mochila do lugar e colocou-a ao colo, avaliando-lhe o peso. Ao passarmos, junto de um candeeiro, ele ergueu os olhos na minha direção e soltou uma exclamação de sobressalto. — A tua cara! — Também está regenerada, naturalmente. Jared ergueu a mão, aproximando-a da minha face, incrédulo. — Dói-te? — Claro que não. Os dedos dele roçaram na nova pele. Senti um formigueiro, mas provinha do toque. A seguir, Jared concentrou-se nos aspectos práticos. Eles suspeitaram de alguma coisa? Haverá perigo de chamarem os batedores? Não. Tinha-te dito que não iriam desconfiar. Nem chegaram a observar-me os olhos. Eu estava ferida e por isso fui regenerada. Concluí com um encolher de ombros. O que trouxeste? Perguntou correndo os fechos da mochila. Aquilo de que o Jamie precisa, se regressarmos a tempo. Dei uma vista de olhos automática ao relógio, no painel de instrumentos, ainda que as horas ali marcadas não significassem nada. E mais algumas coisas, uma reserva para o futuro. Só trouxe aquilo que sabia utilizar. Regressaremos a tempo, garantiu ele, examinando os recipientes brancos. Alisador? Não é imprescindível, mas sei para o que serve, portanto... Ele assentiu com a cabeça, continuando a vasculhar e murmurando os nomes para si. Tirador? Isto funciona? Soltei uma gargalhada. É algo surpreendente. Se te ferires, posso demonstrar-te. Estou a brincar. Eu sei. Jared olhou-me fixamente com uma expressão indefinível. Tinha os olhos muito abertos, como se algo o espantasse seriamente. O que foi? A minha piada não tinha sido assim tão má. Tu fizeste-o. Havia um tom de profundo assombro na sua voz. A ideia não era essa? Sim, mas acho que na realidade não acreditava que conseguisses. Não acreditavas? Então porquê? Porque me deixaste tentar? Ele respondeu lentamente, quase num murmúrio. Pensei que era melhor morrer a tentar que viver sem o miúdo. Durante um minuto senti a garganta embargada de emoção. Melanie também estava demasiado abalada para conseguir falar. Nesse instante, constituíamos uma família. Todos nós. Aclarei a voz. Não havia necessidade de sentir coisas que não iriam dar a lugar algum. Foi muito fácil. Provavelmente qualquer um de vós se sairia bem, desde que agisse com naturalidade. Mas... ela viu o meu pescoço. Toquei nele de forma inconsciente. Vê-se bem que a tua cicatriz foi provocada. Mas o Doc consegue repará-la com os medicamentos que estão aí. Duvido que qualquer um de nós conseguisse agir assim, com tanta descontração. Acenei com a cabeça, concordando. Sim, para mim é fácil. Eu sabia do que estavam à espera. E soltei uma pequena gargalhada só para mim. Eu sou um deles. Se confiasses em mim, acho que era capaz de te trazer qualquer coisa que desejasses. Voltei a rir. Tratava-se apenas do stress a descomprimir, deixando-me atordoada. Mas era engraçado. Será que Jared não percebia que eu faria exatamente o mesmo por ele? Qualquer coisa do mundo que ele desejasse? Eu confio em ti, a sério, murmurou Jared. Confio em ti. Colocaria todas as nossas vidas nas tuas mãos. E ele tinha confiado em mim, em relação a cada uma das vidas humanas, a sua, a de Jamie e a de todos os outros. Obrigada, murmurei. Tu fizeste-o, repetiu ele maravilhado. Nós vamos salvá-lo. O Jamie vai viver, rejubilou Melanie. Obrigada, Noah. Tudo por eles, disse-lhe. E a seguir suspirei por ser tão verdadeiro. Depois de chegarmos ao aluvião e voltarmos a atar as lonas, Jared passou para o volante. Conhecia bem o caminho e seguiria mais depressa que eu. Pediu-me para sair do carro antes de o estacionar no esconderijo de tamanho aflitivamente pequeno, sob a escarpa rochosa. Fiquei a aguardar o som do metal a raspar na pedra, mas ele passou incólume. Regressámos ao jipe e seguimos a toda a velocidade através da noite. Jared ria, triunfante, enquanto o carro saltava pela vastidão do deserto e o vento lhe arrebatava a voz. Onde está a venda? Perguntei. Porquê? Olhei para ele. Noah, se tu quisesses denunciar-nos, tinhas tido a oportunidade de o fazer. Ninguém pode negar que és uma de nós. Refleti no que ele me dizia. Acho que alguns ainda irão fazê-lo. Isto faria com que se sentissem melhor. Os teus alguns têm de ultrapassar isso. Eu abanava a cabeça, prevendo a recepção que íamos ter. Quando voltarmos, não vai ser fácil. Imagino o que eles estão a pensar neste momento, do que devem estar à espera. Ele não me respondeu, franzindo os olhos. Jared, se eles não nos ouvirem, se eles não esperarem. Comecei a falar rapidamente, dominada por uma pressão súbita e tentando passar-lhe toda a informação antes de ser tarde demais. Começa por dar ao Jamie o tirador e coloca-o na língua. A seguir, pulverizas com o limpador interno. Ele só precisa de o inalar. Tens que pedir ao Doc que... Ei, ei, és tu quem vais dar essas instruções. Mas deixa-me dizer-te como. Não, Noah. As coisas não irão descambar dessa forma. Dou cabo de qualquer um que te tocar. Jared, não entres em pânico. Eu faço pontaria para as pernas e depois tu usas essa tralha para os regenerares. Se estás a tentar ser engraçado, eu não acho piada nenhuma. Não estou a brincar, Noah. Onde está a venda? Ele comprimiu os lábios. Mas eu tinha a minha t-shirt velha, a de Jeb, esburacada e gasta. Também servia. Assim vai ser um pouco mais fácil para nos deixarem passar, afirmei, enquanto a dobrava numa faixa grossa. E isso significa que chegamos mais depressa junto do Jamie. E amarrei-a sobre os olhos. Fez silêncio durante algum tempo. O jipe seguia aos solavancos pelo terreno irregular. Aquilo lembrava-me noites parecidas, quando Melanie era a passageira. Vou seguir diretamente para as grutas. Há um sítio onde o jipe pode ficar escondido, com alguma segurança, durante 1 ou 2 dias. Isso poupa-nos tempo. Dirigi-lhe um sinal afirmativo com a cabeça. Neste momento, o tempo era a questão central. Estamos quase lá, informou Jared, passado 1 minuto. Expirou o ar. Eles estão à espera. Ouvi-o a procurar algo às apalpadelas e distingui um ruído seco e metálico quando ele tirou a arma do assento de trás. Não dispares sobre ninguém. Não prometo. Alto! Gritou alguém. A palavra propagou-se na atmosfera vazia do deserto. O jipe abrandou até ficar imóvel. Somos nós, disse Jared. Sim, é isso. Estão a ver-me? Continuo a ser eu. Sentimos alguma hesitação do outro lado. Olhem, vou esconder o jipe, está bem? Trouxemos medicamentos para o Jamie e estamos com pressa. Não me interessa o que estão a pensar, porque esta noite não se vão atravessar no meu caminho. O jipe investiu em frente. O som alterou-se e fez eco, logo que ele encontrou a sua guarida. Bom, Noah, está tudo em ordem. Vamos. Já tinha a mochila aos ombros. Saí do jipe, cuidadosamente, sem saber onde ficava a parede. Jared agarrou-me nas mãos estendidas à procura no ar. Upa! Proferiu, içando-me de novo para o ombro. Não me sentia tão segura como anteriormente. Ele sustinha-me apenas com um braço. No outro deveria ter a arma. Aquilo não me agradava. No entanto, a apreensão que senti ao ouvir alguém a correr naquela direção foi o bastante para a arma me conferir algum alívio. Jared, seu idiota! Berrava Kyle. Que ideia foi essa? Calma aí, Kyle, ordenou Jeb. Ela está ferida? Perguntou Ian. Saiam da frente, pediu Jared, num tom sereno. Não há tempo a perder. A Noah está em perfeitas condições, só que teimou em tapar os olhos. Como está o Jamie? A escaldar, disse Jeb. A Noah tem o que é preciso. Nessa altura ele já seguia a toda a velocidade, escorregando pela vertente. Eu posso levá-la. Era Ian, evidentemente. Ela vai bem assim. Eu estou ótima, a sério, disse a Ian, com os movimentos de Jared a fazer com que a voz me saísse aos solavancos. Começámos de novo a subir, numa marcha regular, apesar do meu peso. Senti os outros a correrem ao nosso lado. Percebi que passávamos pela gruta principal. Os silvos, enraivecidos das vozes, agitaram-se em redor, transformando-se num clamor. Deixem-me passar, rugiu Jared para as vozes. O Doc está com o Jamie? Não consegui perceber a resposta. Jared podia ter-me pousado, mas havia demasiado pressa para parar, nem que fosse um segundo. As vozes, iradas, ecoaram atrás de nós. E o som afunilou-se ao entrarmos no túnel mais pequeno. Agora sabia onde estávamos e seguia mentalmente as curvas à medida que nos lançávamos para a junção que dava acesso ao terceiro corredor das camaradas. Quase conseguia contar as portas que passavam invisíveis ao meu lado. Gera parou de repente, deixando-me deslizar do ombro com um impulso. Os meus pés tocaram no chão. E ele puxou-me a venda dos olhos. O nosso quarto estava iluminado por vários dos candeeiros de luz, azulada e ténue. O Doc estava de pé, numa posição rígida, como se tivesse acabado de se erguer de um salto. Ao seu lado, de joelhos, e conservando ainda um pano úmido na testa de Jamie, estava Sharon. O seu rosto parecia irreconhecível, transformado numa máscara de fúria. Maggie levantou-se com dificuldade do outro lado da cama. Jamie jazia ainda inerte e vermelho, de olhos fechados, com o peito mal se agitando para inspirar. Tu, proferiu Sharon, cheia de cólera, erguendo-se da posição em que estava. Saltou sobre Jared como uma leoa, com as unhas afiladas para o rosto dele. Jared segurou-lhe as mãos e obrigou-a a torcer-se sobre si, prendendo-lhe os braços atrás das costas. Maggie parecia disposta a juntar-se à filha, mas Jeb contornou os dois beligerantes e colocou-se à frente da irmã. Solta! Gritou o Doc. Jared não lhe ligou. Noah salvou Jamie. Doc avançou para se interpor entre mim e Jamie. Doc, disse-lhe com a voz sufocada. A violência no quarto era assustadora, envolvendo o corpo prostrado de Jamie num turbilhão. Preciso da tua ajuda, por favor, pelo Jamie. Doc não se moveu, com os olhos postos em Sharon e Jared. Vamos, Doc, insistiu Ian. O pequeno quarto ficou demasiado cheio, claustrofóbico, quando ele se aproximou para lhe colocar a mão no ombro. Vais deixar o miúdo morrer por orgulho? Não é orgulho. Tu não sabes o que estas substâncias estranhas lhe podem fazer. Ele não pode piorar, pois não? Doc, disse eu, observa a minha cara. Ele não foi o único a reagir àquelas palavras. Jeb, Ian e até Maggie olharam e voltaram a olhar. Maggie desviou rapidamente a cara, irritada por ter sido traída por uma ponta de curiosidade. Como foi? Inquiriu Doc. Eu mostro-te. Por favor, o Jamie não tem de estar a sofrer. Ele hesitou, olhando-me fixamente, e depois soltou um grande suspiro. O Ian tem razão. Ele não pode ficar pior. Se isto lhe causar a morte... Encolheu os ombros e baixou a cabeça. Em seguida deu um passo atrás. Não! Gritou Sharon. Ajoelhei-me ao lado de Jamie, desprendendo bruscamente a mochila dos ombros e abrindo-a à pressa. Vasculhei até encontrar o tirador. Uma luz brilhante acendeu-se ao meu lado, dirigida ao rosto de Jamie. Ian, dás-me água? Desenrosquei a tampa e retirei um dos pequenos quadrados de tecido. Ao puxar o queixo de Jamie para baixo, a pele dele ardeu-me nas mãos. Depositei o quadrado sobre a língua e a seguir estendi a mão, sem levantar os olhos. Ian passou uma tigela com água. Fui vertendo a água para a boca dele, cuidadosamente, para o medicamento ser absorvido e escorregar pela garganta. O som de Jamie a engolir era seco e doloroso. Procurei num frenesi o frasco mais pequeno com o vaporizador. Mal o encontrei, retirei a tampa e vaporizei o ar à frente dele, num gesto rápido. Aguardei observando o peito até ele inalar. Toquei-lhe na face. Estava tão quente. Voltei a remexer na mochila em busca do esfriador, desejando profundamente que fosse fácil de usar. A tampa saiu e descobri que o cilindro estava cheio de outros quadrados de tecido, desta vez em azul claro. Deixei escapar um suspiro de alívio e coloquei um na língua de Jamie. Voltei a pegar na tigela e fui-lhe deitando a água, gota a gota, através dos lábios ressequidos. Desta vez ele engoliu mais depressa e com menos esforço. Outra mão tocou no rosto de Jamie. Reconheci os dedos longos e ossudos de Doc. Doc, tens uma faca aguçada? Tenho um bisturi. Queres que abra a ferida? Sim, para poder limpar. Pensei em tentar isso, para a drenar, só que a dor... Agora ele não sentirá nada. Olha para o rosto dele. Ian curvava-se junto de mim para me falar em voz baixa. As faces de Jamie já não estavam vermelhas. Voltaram ao seu bronzeado natural e saudável. O suor continuava a brilhar-lhe por cima das sobrancelhas, mas eu sabia que ele já lá estava. Doc e eu tocámos-lhe na testa ao mesmo tempo. Está a resultar, maravilha! Tanto Melanie como eu exultávamos de felicidade. Incrível, comentou Doc. Sharon, passas-me... Começou ele de ar absorto. Depois ergueu o olhar. Kyle, passas-me aquela mala mesmo junto aos teus pés, por favor? Deslizei mais para trás, a fim de me debruçar sobre o corte vermelho e inchado. E Ian redirecionou a luz para eu ver melhor. Tanto Doc como eu revolvíamos o interior dos nossos sacos. Ele apareceu com um bisturi prateado, visão que me causou um arrepio na espinha. Abstraí-me disso e tirei o pulverizador maior com o limpador. Ele não vai sentir? Perguntou Doc, hesitante, querendo certificar-se. Olá! Proferiu Jamie com a voz rouca. Os olhos dele, muito abertos, vaguearam pelo quarto até darem comigo. Olá, Noah. O que se passa? O que está toda a gente a fazer aqui?